Bom dia para todo mundo, bom dia para quem está ouvindo a gente aqui ao redor da mesa. E uma batidinha de xícara, para o pessoal que gosta de ouvir xícara batendo, né? Na mesa. Os textos de hoje chamam a atenção para um processo importante na vida cristã da gente e que eu queria discorrer analisando um a um. Vamos para o Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo que está inserido entre os salmos da Bíblia e que você vê que, se você ler o salmo inteiro, ele não é uma oração, ele não é um pedido de alguém angustiado, ele é uma canção de casamento, que foi feita muito provavelmente para casamento de um dos reis de Israel, ou de Davi, ou de Salomão, ou de alguém posterior, mas é uma canção de casamento. A primeira parte do Salmo, até o versículo 9, que nós não lemos, fala do rei. Elogia, coloca, você é especial, você é isso. É elogio para o noivo. A segunda parte que nós lemos é um elogio para a noiva. E ele é um salmo cantado com o mesmo tom, né, de dois ou três outros salmos, acho que o 69, não me lembro se o 17, que é a canção, é o tom dos lírios, né? É um jeito de tom que está perdido no tempo, a gente não sabe o que que é isso, mas era uma mesma música, provavelmente uma música muito alegre, o pessoal gostava muito. Se você pensar num ambiente do Oriente Médio, aquelas músicas que cantam com. Sabe aquelas coisas bem alegre, bate palma e tal, e canta alegre e tal. É música de cortejo de casamento no Oriente Médio. E por que que isso está metido no meio dos hinos sacros, né? No meio da literatura divina? Porque o casamento é, por excelência, né, o símbolo de união entre Deus e o ser humano, para que nós entendamos o que Deus quer conosco, ele coloca a figura do casamento como algo que nós sabemos e vivemos, que é anterior a essa relação de Deus com a gente. No sentido, ela é anterior, ela é evolutivamente, a gente tem relações afetivas desde há muito tempo. Isso é fácil de a gente entender. Então, por exemplo, você vai ver que quando lá no profeta Jeremias, ou Ezequiel, está dizendo que eu quero que você me conheça, ou eu quero que você tenha conhecimento do Senhor, a palavra conhecer é conhecer no sentido bíblico que se fala. É a mesma palavra para relação sexual. É intimidade profunda que acontece entre um homem e uma mulher, entre o casamento. Então, quando ele vai falar do amor que ele tem por nós, é esse noivo absolutamente abnegado. Quando ele vai exemplificar, né, para dentro do casamento, fazendo o caminho inverso, o quanto um marido deve amar uma esposa, ele fala: amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, quando a gente vai olhar isso aqui, se tiver alguma mulher me ouvindo, por favor, você não vai dizer isso para o seu marido, mas se tiver algum homem ouvindo isso aqui, isso é para você. O quanto você deve amar a sua esposa, o mesmo tanto de sacrifício que Cristo teve pela igreja. Ou seja, meu amigo, se você vai casar com alguém, espera-se que você se sacrifique ao ponto da cruz, sacrifique ao ponto da cruz, que você esteja disposto a morrer, que você esteja disposto a entregar tudo, a servir, lavar o pé. E é óbvio, diante de alguém que ame a este ponto, lavar o seu pé, morrer por você, subir na cruz, passar o sacrifício e se entregar completamente, é fácil você entender o apoio e a submissão que uma mulher vai ter a uma pessoa que já lhe é submissa. Ou seja, a submissão dos dois lados. Para a gente entender a relação no casamento, Deus aí faz invertido, né? Ele fala: olha, a mesma relação aqui. Então, a figura por excelência na relação entre Deus e o homem é o casamento. E ficou muito na sabedoria já colocar esse texto no meio dos salmos, porque assim como é logicamente uma música de casamento, é também facilmente compreensível se eu faço isso como alegoria de Jesus como noivo e da igreja como noiva. de Deus como noivo e de seu povo como noiva. Ele fala, olha. E aí tem uma dica nesse bem prática. Quando eu vou fazer alguma orientação de casamento, eu sempre, quando num determinado momento do aconselhamento, eu sempre falo que o casamento demanda uma orfandade. Ou seja, eu não posso continuar casado. Se vocês querem ver um casamento dar errado, é quando a mulher ou o homem casam-se, mas continuam filho de alguém. As decisões são submetidas ao pai ou à mãe da outra família. Vai dar problema. Ou quando alguém, mesmo estando casado, tem que estar ainda submetido a um patriarcado interferente no casamento. Eu sempre uso também o exemplo da aliança, que a aliança, além de ser um símbolo de união eterna e tal, que não tem começo, não tem fim, ela tem um dentro e um fora. Aqui dentro só tem lugar para dois. Aqui dentro só se entra por convite de quem está dentro. Ó, estou precisando, várias vezes, eu estou aqui, o Débora e o Eduardo aqui, Cláudio, estou precisando de ajuda, estou com dúvida. Mas é convite. Nunca pode ser uma interferência. Ó, vou me meter. Ele tem o nosso ditadinho, briga de marido e mulher, não se mete. Né? Ou seja, quando você começa a ter pai e mãe se metendo interferentemente, sem ser convidado, ou quando tem padrinho fazendo isso, ou quando tem qualquer um fazendo isso, vai dar problema. E normalmente vai dar problema sério. E se alguém não faz uma orfandade para se unir à sua esposa, à sua esposa, não vai sobrar vínculo para ser criado. Vai continuar sendo a filha de não sei quem, o filho de não sei quem. Por isso que no Salmo, baseado nessa mesma sabedoria, ele fala assim: esqueça-se da casa paterna. Eu estava até pensando na Gigi, hoje de manhã, pensando nisso. É um dia, né, se ela não for para o convento, né, ela vai chegar e falar, pai, vou me casar. E eu vou ter que lembrar aqui, olha, esqueça o seu povo e a casa paterna. Ou seja, você vai começar uma nova casa. Aliás, temos conversado também, aí eu vou usar vocês dois aqui, que são o casal casado aqui na mesa, tá, Eduardo e Gabriel? Né? A gente tem os filhos. E nós sabemos quanto de herança a gente traz dos nossos pais e das nossas mães, que nem sempre são, uma grande parte são boas heranças, mas tem uma parte que é complicada. E uma das coisas que a gente precisa fazer para os nossos filhos é, reconhecendo aquilo que não é bom, falar, acaba em mim. Ou seja, eu não quero passar, sabe, essa tradição ruim, né? Às vezes você vem de uma família que tem o hábito de falar mal dos outros, às vezes tem uma família que tem o hábito de ser mal educado, tem o hábito de, sei lá, brigar, gritar. Falar, acabou, chega. Você só faz isso quando você faz realmente uma ruptura, quando você se esquece para começar a construir algo novo. Quando a gente vai para o texto de Romanos, depois eu volto lá em Esaú e Jacó, tá? Que é uma introdução ao assunto que a gente vai trabalhar ainda essa semana. Quando a gente vai para o texto de Romanos, Paulo fala a respeito do casamento de novo para ilustrar uma situação entre lei e graça. Nós temos uma inclinação que a Bíblia traduz como carne, que é a palavra sarx, que é uma inclinação natural para fazer o mal. Semana eu estava falando com o pessoal aqui, né, e falei que acordei 4h30 da manhã para assistir uma aula de paleoantropologia, né? O pessoal falou assim, é maluco, né? Mas eu gosto. E nós temos uma característica comum a outro símio, né, que não é um hominídeo, né, mas muito, o nosso parente mais parecido com a gente é o chimpanzé. E essas são as duas sociedades mais violentas do planeta, a sociedade dos homens e a sociedade dos chimpanzés. Só essas sociedades têm como hábito, por exemplo, o infanticídio. Ou lutam entre si até a morte. Atacam-se, traem-se. Se você tem dúvida quanto à violência do chimpanzé, ou à nossa violência, basta olhar. A nossa é fácil de olhar. A gente se mata todo dia, né? Hoje a gente vai abrir o jornal, se abrir o jornal hoje, vai estar lá. Morreram, não sei o quê, foram assassinados, não sei o quê, em quantas cidades do mundo. O Brasil, particularmente, o lugar onde essa violência é exagerada. Talvez um dos países mais violentos do mundo, com alguns outros países da África, da América Latina. Né? Mas isso não é uma exclusividade nossa, porque nos Estados Unidos o cara entra dando tiro numa escola. É a única espécie do planeta que faz isso. Dá uma doideira e sai matando seus semelhantes. Você não vê uma vaca fazer isso, você não vê nem leão fazer isso. Não sai matando seus semelhantes, pô, não gosto de você. Saúde. A gente vive uma situação natural da nossa espécie, que é essa coisa da violência, da tendência de fazer o mal, de ser egocêntrico. Daí, no nosso salto evolutivo, que a gente chama de momento em que o Senhor nos sopra o seu espírito, lá na criação, ou quando a gente decide seguir a Jesus e o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e passa a dominar a nossa vida, espera-se que tudo que tinha a ver com a lei, ou seja, a nossa inclinação natural ao mal, gerou a necessidade da lei. A lei para tentar controlar isso aqui. Né? Senão as pessoas realmente. Eu fico olhando no trânsito, por exemplo. Tem gente que, se não tiver radar, estava 120 por hora na cidade. Tem gente que, se não tiver regra de trânsito, joga o carro em cima de você. Tem gente que, se não tiver regra para obedecer fila, fura a fila. Ataca o outro. Tem gente que sai batendo no outro se não fosse dar galho com a lei, isso aí. Tem vizinho que tenta atacar o outro, né? Porque se não tivesse uma lei para segurar, o cara saia matando. Então a lei existe por causa da nossa inclinação natural para o mal. Aí Paulo fala: olha, da mesma forma assim, uma mulher e um homem estão ligados enquanto o marido está vivo. E a mulher não pode, ele está falando aqui especificamente de poligamia, né? A mulher não pode casar com outro homem, né? Estando seu marido vivo. Não pode chegar e falar assim: ó, estou aqui namorando, estou com o Eduardo, aí eu gostei do Joãozinho, então eu vou lá casar com o Joãozinho também. Não, o nome disso, o Eduardo ia pular dessa altura, o nome disso é adultério. Você não vai deixar. Agora, se o Eduardo morre, Deus o livre, né? Você está nova e você conhece o Joãozinho e casa de novo. É um novo casamento. Perfeito, tranquilo. Ele fala da mesma forma, aquele domínio nosso da inclinação para o mal morreu na cruz. Se nós crucificamos a nossa inclinação natural para o mal na cruz em Cristo e casamos com o Espírito de Deus, com o Espírito da graça, não tem mais lugar, primeiro, para eu precisar de lei para me controlar. Eu estou livre. Eu passo a agir e fazer o bem pela influência do bem do Espírito Santo e passo a suavemente me colocar diante daquilo que Deus coloca como certo e errado. Tanto quanto uma vaca o faz, tanto quanto um leão o faz, tanto quanto uma pulga o faz, ao obedecer o seu instinto, sua programação genética, ao obedecer o seu comportamento de espécie, sem nenhuma lei. Vem a lei da vaca. Vaca, você tem que comer 8 refeições por dia. Está escrito. Ruminarás a cada refeição. E se não ruminares, serás maldita. Não está escrito isso. A vaca rumina, porque é próprio da vaca ruminar pacificamente. Ela não vai falar: não vou ruminar. Hoje não estou a fim. Ela não fala. Ela não fala. Não é mesmo, Gui? Então, não tem isso. Ou seja, morreu a necessidade da lei na medida em que eu me submeto a Deus e ao seu Espírito, e eu pacificamente passo a olhar para as Escrituras e me coloco, do mesmo jeito que o animal se coloca sob seu instinto, sob sua programação genética, sob os limites do bioma, eu também me coloco sob isso. Está morto. É um outro casamento. Também demanda que a gente abandone esse casamento velho. Mate literalmente esse casamento velho com a inclinação do pecado, com a lei, para viver na dimensão da graça. Essa dupla vida vai ser simbolizada no texto lá de Esaú e Jacó. A gente vai aprofundar mais, vai voltar a ele durante a semana, creio eu. Esaú e Jacó são personagens que vão aparecer um pouco mais, e você vai ver, a gente vai explorar eles um pouco mais, mas eles também são duas alegorias de dois estilos de vida. Um caçador, um para fora, um longe de casa, um selvagem fazendo aquilo que está afim. O outro, bem mau caráter. Jacó era bem mau caráter. Mas é um cara caseiro, o cara que fica perto da mãe, que está em casa, que cuida dos rebanhos, a gente vai ver que Jacó não é tão pilantra quanto algumas pessoas pensam de vez em quando. Eu sou bem mais condescendente com Jacó do que a maioria dos comentaristas gosta de ser, né? Jacó é o cara caseiro, é o cara que fica em casa, é o cara que tem uma participação com a responsabilidade dividida. E o Esaú é o cara bicho solto. Sumiu, fui caçar 3 dias, depois eu volto. Né? Na verdade, são dois estilos de vida. Um que simboliza muito esse estilo voltado à inclinação natural da gente, e outro que vai viver em luta até o val do Jaboque quando envelhecer. Para não escapar do comentário da história de Isaac, que eu acho que eu tenho mais 3 minutinhos para falar sobre isso e eu não queria escapar, só aí como adendo a situação. Observa que tem um padrão repetido. Abraão, velho, vai ter um filho, e a mulher era estéril. Isaac vai casar aos 40 anos, quer dizer, isso é completamente velho para a época, tá? Aí, com obrigações em casa e tal, né? Isaac vai casar aos 40 anos e a sua mulher também tem dificuldade para engravidar. E essa dificuldade para engravidar, quanto mais tempo passa, mais difícil fica, vai levar a um casamento de 20 anos de casamento sem filho. Isso, para mim e para a Kátia, assim, é muito fácil de imaginar, porque foi exatamente este o período que nós ficamos sem filho, né? Nós não tínhamos esperança mais nenhuma de que ia ter uma história nova a começar na nossa vida. Nós estávamos com 19 anos de casado, né? Deixa eu ver se eu estou certo na conta. 84. 2003. Nós estamos com 19 anos de casado. Quando fomos abençoados, depois de tantas perdas, né? Nós perdemos 10, né? Meu primeiro filho foi-se, depois perdemos mais 9 e veio a Giovanna. Então eu sei perfeitamente o que é esses 20 anos, tanto em termos de frustração, quanto em termos de possibilidade, em termos de coisas que você pode fazer. E eu entendo bem essa coisa, sabe, de aí passar por uma gravidez complicada, né? Porque diz aqui que a Rebeca não foi fácil a gravidez dela, né? Nossa, ela ficou tão preocupada que foi no ginecologista, né? Eu não sei mais o que eu faço, doutor. Parece que tem uma guerra dentro da minha barriga. Não sou juntinha ginecologista, ela foi falar com Deus, que é mais fácil, né? E aí Deus falou: olha, é que tem duas nações dentro de você brigando. Tem dois caras aí dentro que já estão brigando de agora. E vai ser assim pro resto da existência deles. Não é fácil, né? Porque na barriga já estava feio. Você imagina que já veio, os bichos já vieram se desentendendo na barriga. Agora, eu não tenho experiência de estar grávido. O mais próximo que eu já fiquei grávido foi ter uma crise de gases, né? Mas para quem já teve um filho, é o máximo que eu posso ter de experiência quanto ao que deve ser uma criança fazendo blub blub dentro de você. Você já ficou grávida, né? Realmente, quando mexe, né? Você está ali parado. Ai, minha costela, né? Se já era ruim com uma, você imagina dois brigando ali dentro. E você dá para parar e sai uma perna para cá e sai um. Fala assim, tem um alien dentro de mim, ela devia pensar, né? E até terminar a gravidez, né, foram 9 meses, cara, daqueles bichos, 9 não, vamos lá, uns 5 meses de luta ali dentro, né? A mulher tava achando que ia sair um troço pelo umbigo, né? Igual o alien, né? E essa gravidez não deve ter sido fácil, né? Então, só para falar, é lógico, o simbolismo disso aí são dois modos de viver, dois modos de ser. É, tem a ver com esse modo de viver na graça, o modo de viver na lei, que a gente acabou de falar. Mas para não deixar de explorar, tenta se colocar que as pessoas da Bíblia são pessoas absolutamente normais. Eu queria só chamar essa atenção. Sabe de que luta para ter filho, tem dificuldade, leva diante de Deus, aí faz gravidez de risco. Porque não é uma gravidez dessa, não pode ter sido sem ser de risco, né? Você imagina o que é você ter duas crianças que te olham tão de lado, fica em pé e volta e tal. A angústia do coitado Isaac. A quantidade de azia que essa mulher não deve ter tido. É, dá Bom, muita com azia. Esaú peludo. Né? Mas dá muita azia na gravidez, não dá? Afinal. Agora você imagina com dois brigando e você tentando comer. E aí você come aquele bicho dando cacete no teu estômago. Não deve ter sido fácil. Para que serve eu estar falando isso? Simplesmente lembrar assim, olha, não estamos falando de personagens diferentes da gente. É gente normal que, sabe, tinha lutas, tinha angústias, tinha ia no banheiro, acordava com o pé esquerdo, tinha problemas e tinha vitórias. E aí, essa é a sua vida também. Você vai ter problemas, vitórias, necessidades. Vai diante do Senhor e quando Ele te falar, faça o que tem que fazer. Mas, basicamente, Esaú e Jacó estão colocados como esses dois estilos de vida. São duas metáforas aqui, né? Uma na graça, outra na lei. E o casamento, que é o ponto que eu tentei ressaltar hoje. Por que que foi escrito aqui? Porque é o único jeito de você entender a relação de Deus contigo através do casamento. É o mais palpável que a gente tem para entender a intimidade que Deus quer com você, a exclusividade que Ele quer com você, o amor que Ele tem por você, a capacidade de sofrer que Ele tem por você e a dedicação que Ele espera de você. Olha para o casamento que você vai entender isso. Tá bom? Deus abençoe e bom dia para todos.